Central, informa o final do cheque de motores. Bom dia, obrigado. Bom dia, bom dia. Web 57 no 7, autorizada a linha de decolada 10, vento é 1 no 40 graus, 3 nós. Jetman 749, chama Centro Recife, frequência no 251, terno 288. 251, 288, Boa. 5898, é 3 de 10, Galeão, POB, por gentileza? 137. 137. Direita, chamarei por 0, da 10, 58, Madeira. Web 57 no 7, confirmando, tá livre de decolagem, ok? 140 graus, 4 tons. Obrigado. Então, Amador, bom dia, Web 5808, gente, até a autorização Goiânia, Copa. Um minuto para a Copa, 5808, aguarde um instante. Agora, 5808. Pronto, 5898, a linha mantém 1 no 0. A linha Web 5717, decolou de Salvador aos 17, controle 198, bom voo e bom dia. Muito obrigado, 198, muito bom dia. Controle Salvador, bom dia, Webjet 5717. Webjet 5717, para 38340, vigilância, radar. 3417. Está livre decolagem da 10, vento 140 graus, 4 nós. Bom dia, Rio 5973. Bom dia, Rio 5973. A sua identificação, desça para 050 na proa de Itap. Ident, 5000 Itap, 5973. Web 5898, decolou aos 19, controle 198, bom voo e bom dia. 198, obrigado, bom dia senhor, até amanhã. Web 5808, na escuta, para cópia. Para 5808. 5808, autorizado para Goiânia, nível 340, pela Upper Zulu 17 até Formosa, após Upper Whisky 10, Brasília, Upper Mike 668, Goiânia. Decola da 10. Com curva direita, subida gole, transição ofito, transponder é 5546 e o controle em 119 decimal 8, coteja. 340, Amper Zulu 17 até Formosa, após o serviço 0 até Bravo Serra Índia, Amper Mike 668 para Goiânia. Decola 10, curva direita, gole ofito, 5549 é o transponder, 398 é o controle de saída do F580. 508, correto, cotejamento, champô para o puxa acionamento. 508. E Juliette? Índia. Índia, prossiga. Juliette, ainda no pátio 3, solicitação de reboque para o pátio 1, na posição 3. É 5546. 5546. Para acionamento, pushback acionamento na remota 6251. O avião que vai iniciar o push aí no pátio. Positivo, agora. Táxi. Que legal, no 03. Tá livre, vai chamar o táxi do 62 do pão. Oito. Você? Siga 5898. Cheque de rádio, por favor. Salvador, bom dia, voo 995, transfere livrando 200 para 160, informação hotel. Voo 995, identifique, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 3, chegada BOF. 4.003, Ambiente 5717, chama Centro Recife. Frequência no 251, alternado no 288. Web 5717. Vou ir para a Duna, desça para 2.000 pés, ajuste no 013. Para 2.000 na proa de Duna, 1.0.1.3, Rio 5973. Solo Salvador, bom dia, o Azul, Alfa Yankee Bravo. Alfa Yankee Bravo, prossiga. O Alfa Yankee Bravo solicita autorização de reboque do pátio 3 até o finger de número 1. Alfa Yankee Bravo tenha terminado o cheque de motores aí no pátio 3 e agora está solicitando o reboque. Aguarde um instante, é o número 2 para o reboque, aguarde. Ok, não aguardo. Chama Centro Recife, frequência no 251, alterno 288. 251-288, web 5898, bom dia. Bom dia. Está autorizado iniciar aí no pátio 3, apenas atento ao Avianca, que está prestes a iniciar o táxi aí, a sua cauda. Assim que ele tiver liberado o setor, está livre o push, chama para ingresso no principal. Positivo, assim farei. Então, o POB é 104, é isso? 124. 124, ok. Está livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. Pinagal no 013, chame pronto para decolagem. Oxalém 62, 51. Pátio 1, Índia. Alfa chama pronto para decolagem, 62, 51. Motor Salvador, 717. Controle Salvador, 5717. Número 5797 está lhe chamando. Prossiga. Está na escuta, 5797, controle Salvador. O senhor está na minha escuta? Eu já fiz três chamadas, senhor. É, não escutei nenhuma. Eu acompanhei que você estava me chamando. Já confirmou essa... Não, percebi que você não recebeu nenhuma mesmo. Chama 251. 1251, obrigado, boa noite. 5973 autorizado, final 10. Autorizado, Ilha Leste, final da 10. É chuva favorável, professor? Não, negativo, mas o bicho tá molhado. Positivo, gratão. Salvador, bom dia, Gol no 804, informação no hotel. Bom dia, Gol no 804, identifique, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3, chegada bom. 4 mil pés, no 0 no 3, chegada bom, Gol no 804. Chané 6251, tá livre, a linha decolada 10, vento é 170 graus 2 nós. Livre aliada e decolar o 62. Qual é, foi Yankee Bravo, na escuta? Na escuta, prossiga. Tem um webjet rebocando aí no setor. De passagem ao mesmo, a porta livre iniciar, chama para ingresso no principal. O destino é o portão 01, é isso? Afirmativo, portão 01. Gente, reporte então para ingresso no principal. Ok, reportarei para ingresso no principal. Autorizado posicionamento no 10, chama para o táxi, que negar no 0 ou no 3. Autorizado, no 715, identifique, deita para o 060, chegada bom. 060 na ponta. Engraçar o pátio 1 até o portão número 3. Autorizado, autorizado, reporte ao tempo do reboque. Whisky Jet India. Tá ok, obrigado. Puxa, né, 6251, decolou aos 31, controle em 198, bom voo, bom dia. 198, bom dia. Controle, a Xené 6251 decolou na sua escuta, bom dia. Bom dia, Xené 6251, sobe para o 360, vigilância errada. Entendi. 973 Rio, complete final, chame torre 1-8-9-5. 1-9-8-9-5, obrigado. 1-9-9-5, desce para 2.000 pés, autorizada final no 0. 2.000, final da 1-0, reportará estabilizado 995. Salvador, bom dia, Rio 5973. 5973, bom dia, reporte, ok, avistado na final da 10, cheque trem, vento variável com 2 nós, que negar 10 no 3, autorizado pouso na 10. Pulse está estabilizado e ele está 10. O vento é de 2 nós a intensidade, é isso? Afirmativo, 2 nós soprando de leste e sudeste, ok? Aqui, Doc. 5973, a pista possivelmente está úmida, ok? Parou de chover já há algum tempo, mas possivelmente permanece com poças d'água. Positivo, obrigado. O 625 quando mandando pro 200, tem que estar com a mansão à direita. Sim, tio. Formação hotel. 360 com fins, aguarde 1 minuto para copa, Delta 3201. Ou para evitar aguardar muito tempo, troca para 121 para copa. Obrigado. Tô 3201 no copia? É o 3201? Você vai confirmar se é a 219 ou a 211? 12119, ok? Matemática 3201. Tá 3201 no copia? Permitiu, senhor. Tá 3201 autorizado para Confins, nível de voo 320, perdão, 360, pela APA Azul 16. Decola a 10 com curva direita, subida da EL inicialmente, após direto para as posições Leda e Bridge. Transponder é 5552, controle 1980, contexto. Autorizado Confins, APA Azul 16, 360 autorizado. Saída da 10, curva direita da EL, aí depois Leda Bridge, 5552 transponder, 198 controle, 3201. 3201 no correto cotejamento, pode chamar nessa frequência mesmo para o puxo acionamento, ok? Ok, obrigado, até daqui a pouco. Nove cinco, complete final, chame turno no 8 decimal 95. 1895, eu. Bom dia, eu vou 995, estabilizado ILS da 10, baixado para lá. Bom dia, 995, aguarde pista livre, por favor. Aguardando, 995. Rio 5973, no solo aos 36, táxi autorizado via Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao balizador no pátio 3. Alfa e Kilo para o Pátio 3, 5907, perdão, 5808, ok? Era para ingressar via Pátio 1 no Índia e Alfa. É, o senhor tem como fazer um 360 aí na posição? Um 180 na posição, perdão? Aqui está executando só Pátio 1 no Índia e Índia, 5808. Ok, né? Salvador, Azul, Alpine, Bravo, solicita ingresso para o principal. Aguarde um instante. O Gol no 995 está livre pouso na 10, o vento calmo no momento. Livre pouso na 10, Gol 995. O Rio 5973 tem, pode confirmar a condição da pista, seca? Lado gate 3, obrigado, bom dia. Então a pista úmida, ok? Sente, graças. Alfa Yank Bravo, tá livre ingresso no principal, reporte ao término do reboque no pátio 1, no portão 01. Ok, reportaria ao pé. O 804 desce para 2000 pés, autorizada a final no 0. A 2000 pés, autorizado final 10, 80 mais. Fecha na 6251, chama Centro Recife, frequência no 251, alterno 288. 251, 288, obrigado, 6251. Salvador, bom dia, 231-71, com informação hotel, nível 340, Guarulhos. O TAN 3171, a informação acabou de ser atualizada, abrindo o solo, aguarde em 121 decimal 9 para a cópia. Bom, certinho, ok? Após pelo servimento 366, final whisky, um gol no 7-9. Gol no 995, no solo aos 39. Primeira e direita, prossiga na Alfa e Juliette, portão 62. Autorizado, primeira direita, Alfa, Juliette, portão 62. Salvador, bom dia, 3171. Tá, 3171 autorizado para Guarulhos, nível de voo 340 pela Upper Whisky 50. Decolada 10 com curva direita, subida inicialmente é a Dael. Após direto para as posições Leda e Pitef. O transponder é 5556 e o controle em 1980. Cotejo. Decolado no zero, curva direita, feira da El, Leda, Mideve, número 50, transponder 5556, controle 119-118. Tá 3171, chame pronto para o pushback e acionamento. Sim, 3171. Solo, tá 3201, pushback e acionamento no 09. Autorizado, chame táxi 3201. Obrigado, chamada. Web 5808, decolou de Salvador aos 41, controle em 198, tem um bom voo e um bom dia. 198, Web 5808. Salvador, bom dia, Web 5808. Jet 5808, contato radar, sobe para o 340 Vigilância. 340 Vigilância, Web 5808. Utilizar no INES, visual com Salvador, voo no 804. 804, completo final, chame torre em 1 no 8, decimal 95. 1 no 895, voo no 804.